estamos sem fazer pagamentos. Naturalmente, os serviços também de recursos humanos, por causa de todos os vencimentos e tudo tem a ver com recursos humanos. O balcão único para atendimento aos cidadãos e, naturalmente, seja a divisão de planeamento, gestão de território, ou seja, as obras particulares, seja as obras públicas, a DIOM, é importante que todos os serviços retomem a normalidade. E agradecer esse empenho da parte da equipa da informática na pessoa de David Oliveira, neste momento estamos a diagnosticar e teremos que fazer um investimento relativamente elevado em melhorar não só o sistema, mas como também a proteção do sistema.